Chá comigo aqui. Tem coisa melhor do que beijar na boca, tem? Vem. Acabou outra vez, foi cena repetida. Com gosto de fica. Me chamaram aqui pra sair, nem no clima eu tô, mas só de raiva eu vou. Meu coração nem ia, mas aqui é teimosia. Chegou em mim, parou na boca, já se tirou remorso, beijando mal de propósito. Só quem sabe cantar e gosta de beijar na boca vai cantar, vai, vai. 10 beijos de... Não vale a metade do seu no canto da boca. Imagina na boca 10 beijos de... Não faz o efeito de quando me abraça com roupa. Imagina sem roupa 10 beijos de... Não vale metade do seu no canto da boca. Imagina na boca 10 beijos de... Não faz o efeito de quando me abraça com roupa. Imagina pelada. Mas é bom! Suíte 14, rapaz. Tem que respeitar. Vocês, mas eu falei. Sensacional. Acabou outra vez, foi cena repetida. Com gosto de fica. Me chamaram aqui pra sair, nem no clima eu tô, mas só de raiva eu vou. Meu coração nem ia, mas aqui é teimosia. Chegou e me parou. Primeira boca já se tirou remorso, beijando mal de propósito. Tô sendo pra acabar. Oi! 10 beijos de rua, não vale metade do seu. Imagina na boca. 10 beijos de rua, não faz o efeito de quando me abraça com roupa. Imagina pelada. 10 beijos de rua. Vale metade do seu no canto da boca. Imagina na boca. Não faz o efeito de quando me abraça com roupa. Vamos lá, vem!